A vida era curtir. Agora que a fonte secou, já não podemos sair. Porque tudo era amor, amor, que eu sentia por ti. Agora que a grana acabou, já não mais gosta de mim. Já não me procura mais, seu telefone desligou. Mudou até de endereço, eu acho que me abandonou. Já não me procura mais, seu telefone desligou. Mudou até de endereço, eu acho que me abandonou. Porque tudo era amor, amor, e eu sentia por ti. Agora que a grana acabou, já não mais gosta de mim. Seu telefone desligou. Mudou até de endereço, eu acho que me abandonou. Já não me procura mais, seu telefone desligou. Mudou até de endereço, eu acho que me abandonou. Tudo era amor, amor, a vida era curtir. Agora que a fonte secou, já não podemos sair. Porque tudo era amor, amor, e eu sentia por ti. Agora que a grana acabou, já não mais gosta de mim.